sou o Senhor e te fortaleço. Eu te ajudo a caminhar. Não temas, não temas ao inimigo. Cada dia contigo sempre hei de estar. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Minha força vem de Jeová. Minha força é Jeová. Minha força vem de Jeová. Minha ajudo a caminhar. Não tem mais tão.